4209, decolou aos 57, o contorno 1935, bom voo e boa noite. Contorno 1935, boa noite. Gol 1074, chame Recife 1260, caso negativo 1251. 260, 251. Controle Salvador, boa noite, Azul 4209, passa 1800 pés. Azul 4209, controle, está em contato, radar. Azul 4209. Total 9908, está livre decolagem na 10, o vento 1 no 0 graus com 9 nós. Dan 3600, desça para 2000, livre LS. 2000 pés, livre LS, Dan 3600. Torre Salvador, Ocean Air 6224, gate 01 para o pushback. Autorizado, chame táxi, o altímetro 1014, Ocean 6224. Livre, push, chama para o táxi, ajustado no 04, 6224. O total 9908, decolou ao 00, controle 1935, bom voo e boa noite. 935, boa noite, bom trabalho, 9908. Total 9908, o controle está em contato radar. 9908. controle, Salvador Azul 4209. Azul 4209, chame Recife, frequência 1251. 1251, obrigado, Azul 4209. FM837, sem restrições até 3.000. 3.000, 537. O 3600 estabilizou? Estabilizado, foi LS, 3600. Ciente, checa o trem, chame a torre, 1186. Achar de checar a torre 26, graças. Torre Salvador, Altan 3600. Altan 3600, boa noite, avistado, tá livre pouso na 10, QNH 10, 14, vento é 110 graus com 9 nós, livre pouso na 10. É autorizado, posição no 0, Altan 3600. Seu Chanear 6224, 105 a bordo, 1h50 de autonomia, alternando Salvador, pronto para táxi. Eu copiei 1h50, Salvador, o PAB por gentileza, normalmente? 105 agora. 105, ok. Tá livre o táxi à direita, chama no ponto de espera para a decolagem. Livre táxi à direita, chama no ponto de espera, pronto, 6224. Web 837, vetoração direita proa 240, limitado pelo localizador. Velocidade 210. 210, Web 716, livre LS. .300 no solo 08, ao livrar à direita, prossiga na Alfa e Juliette para o portão 11, 1-1. Ok, Alfa e Juliette para o portão 1-1, tá 3600, obrigado, bom dia, boa noite. O Chanel 6224, pronto, ponto de espera da 1-0. Meia 224, livre alinhar decolada 10, o vento é 1-10 graus com 9 nós. Livre alinhar decolar 10, 6224. Web 837 para o localizador esquerda 120, chama estabilizado. Positivo, está passando agora 4.200, reautorizado para 2.000. 5.000. Estabilizou 5.7, 1.6. Ciente, cheque o trem, chame torre 118, 612, 5.7, 1.6. Obrigado, senhor. Muito boa noite. Boa. Estou no operador 537. Ciente livre, LS, aguarde transferência. Web 837. Boa noite, Salvador. Web Jet 57. Eu nomeei em aproximação, trem checado. Poxa, não espera um batalha travado 583. 57 no meio. Eu vou 25 anos. 6224, decola Zulu, chame controle 1935, bom voo. Controle 1935, obrigado, boa noite. Controle Salvador, boa noite, Oceaner 6224, passa 1600 na Pucaru. Pucacaju. Seno 224 é o controle, está em contato radar. Via por externo em aproximação, cheque o trem, torre 1186, web 837. 186, obrigado, bom dia. Manter aproximação e informar a pista livre. 357 no meia, solo alto no 4, libera direita e prossegue ataque, Alfa Kilo, Pat 3. Pat 3, obrigado, senhorita, boa noite. Pouso Controle de Salvador, boa noite, bom 805, informação Bravo. Boa noite, 05, este é o controle Salvador, ajuste 1094, via Mari, desça para 2000. Ok, via Mari, 2000, 1094, bom 805. Oceano 6224, chame Recife 12685. Recife 12685, 6224. Bom dia, Lu, no 606, informação Bravo, passa o 21 para 170. Gol 1606, controle Salvador, ajuste agora 10014 via mar e desça para 2000. Ajustado no 014 via mar e 2000, autorizado no 606. Gol 1704, este é o controle Salvador. Ajuste 1094, desça para 2000 pés via chegada mar e pista 10. Número 3 para pouso. Desce via chegada mar e 1094, 1704.